suba. Qual nível de voo solicitado? Tango Alfa Papa? Máximo 0-0. Confirma o nível? Máximo 0-0. Não confiei. 400, 400. Nível 400. Subir e mantenha o nível de voo 400 inicialmente nesta proa. Subirá e manter o 400 nesta proa. Estabilizado. Valeu, mas quer que você avisou algum campo? Voo no 755 está restrito ao nível de voo 320. Chame Recife. Frequência 13325. Confirma a frequência? 13325, altere no 251. 13325, 1251, está restrito ao nível 320. Voo no 755. Chegou no 601, está estabilizado o controle. Papá Romeu, gol no 601, torno no 86. É. Papá Romeu, Tango Alfa Papá, controle. Prossiga, Tango Alfa Papá. Tinha sido instruído manter aquela a presente proa, que estava mantendo a proa de TAP. A sua direita, posição 1 hora, 7 milhas, tráfego da caravana da Força Aérea, Charlie 208, cruzando 5.300 em ascensão a uma centena. Já cruzou o contrato com separação superior à mínima, porém não havia sido instruído curvar à direita. Vamos para a proa de Itap, e é que estava voando na proa de Dael, agora retornando para a proa de Itap, pegou o papá. Está presente, já superou o tráfego, pode curvar à direita na proa de Dael. A direita, proa de Dael, Tango Alfa Papá. Controle, o Mike Acovito, vertical de farol de Apuá. Mike Acovito, torre no 86. 86, bicho. Passando no 7, tá no pedágio. Tarde, Mike Acovito, visual com tráfego na final da 10? Boa tarde, visual. Por gentileza, prossegue a retaguarda do mesmo pra cima, pra circuito pela direita da Alma 7. Tato, Vito. E reporte estabilizado no lote. Direita 060. Duna, descendo para 3.000, reporte estabilizado, tanto 3894. Está liberada a velocidade, não? Velocidade liberada. Obrigado. Pastor no 7, passou o pedágio. Ciente, pastor no 7, chame a torre no 86 para ajustar-se ao circuito de tráfego. 186, boa. Em Salvador, pastor no 7, passou o pedágio. Pastor, no 7, confirma as suas intenções de pouso. Pouso na 10 ou na 17? Na 10. Gente, o senhor vai prosseguir pro circuito de tráfego da 10, ingressar na perna do vento e aguardar para girar base. Gente, vai ingressar na 200, vai aguardar para girar base, pastor. Vai ter cobrido base pela direita da nossa. Está 3567, após o tráfego, ele mantém pista 10. Ele mantém na 10, 3567. Torre, se desejar, faz espera no rotatório. Eu tenho um tráfego prosseguindo para pouso para final da 1-7. Após eu autorizo o senhor final da 1-7, após girar a base para 10, ok? Certo, pastor. 325, alterno 1251. 13325, 1251. Tango Alfa Papá. Ok. Vai. Posição número 3 até o pátio remoto, posição número 9. 7, livra a direita, solo no 2 no decimal 9. 2 ou 9, aí. Da aeronave até o pátio número 3. Ok, ciente, o Vitor Bravo Zulu aguarde, ok? Aguarde para prosseguir no reboque. Ok, senhora, aguarde. Aqui é o Vitor, ciente, livre pouso 907, 110 com 13. No 601, no direito, solo no 21, decimal 9. O pastor 17 pode prosseguir para final da 17, aguardando para girar base para 10, ok? Tá aguardando para girar base, prosseguindo, pastor. O controle opera em 1198, transpondo 5034, cotejo. Daniel, correto, quando pronto, chame pro Cibeca acionamento no 07. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 601, Livrou na escuta. Boa tarde, Gol 601, no Livrou, táxi Alfa, Quilo, Pátio 3, chame na saída do Pátio 3. 38, bom descanso, Vitor. Um 90 mais. Reduzindo agora, tá 38, 94, 199. Porque nós temos um tráfego que irá me chamar para o táxi, ok? Provavelmente o senhor irá manter a posição na saída. Para o táxi, com 1856, BOB 1159, alterna Salvador, 3 horas e 10 minutos. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto espera, chama a torre 1 no 86, quando pronto, gol no 856. Juliette Alfa, 186, quando pronto, no 856. 567, decolou agora os 39198, controle. 198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, hotel 3567, na Gole, Ofito. Brick 5495 no Pátio 3, Post 770. Copiado o trip. Temos um bang da Gol que está ingressando no pátio, o mesmo irá me reportar na saída. E após a passagem do mesmo à retaguarda, tem livre o seu push e acionamento, chame táxi. Chamaremos. Corrigindo 380, então 3567. 380 no perfil da Gol, 3567. Estouro no 7, estou no visual, autorizado final, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 11 nós. Livre pouso na 10, pastor no 7. 3894, torre no 86. 86, voto, segundo amigão do Faustão, valeu! Bom pouso, boa. 601, em atenção ao banho da companhia, prossegue até o portão 05, dando passagem ao mesmo. Prosseguindo para pouso na 10, o senhor vem como número 2. Gente, observa o Fabiano na porta ali, o TAN 3894 segue para pouso na sua escuta. Dores, reporte visual com rotatória. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 602, cliente da informação e uniforme para o nível 950. Gol no 602, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari, identifique. 050, chegada Mari, gol no 602, identifique. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 856, está pronto no ponto de espera da 10. Gol no 856, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera e aguarde. Tem posição, no 856. Torre Salvador, gol no 273. Usando 220 para o 160. No 273, desse mantém o nível de voo 040 na chegada bom, se identifique no 273. Identificou 4000, chegada bom, no 273. Tio, vai na eco. Sente, é direita, chame solo no 21 decimal 9 para cruzar. 219 vai chamar, pastor. O TAM 3894 tem livre pouso no solo de Salvador. O vento é de 110 graus com 12 nós. Que delícia! Segue pra pouso, então liberado o TAM 3894. Solo, pastor no 7, ligou na Eco para cruzamento após a passagem visual com tráfego na cortiça. Copiado, pastor, copiado, prossegue, tá? Sem táxi via Alfa e vai ingressar na Delta. E para o cruzamento, irá chamar a torre em 1186. 1186, chama a torre na Alfa, guarda na Delta, pastor. 4, 1, 5 para o táxi no pátio 3. 65 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Vitória. Trip 54 no 5, táxi autorizado, Juliette Alfa, pontos para quando pronto, chama a torre, frequência de 1186. Obrigado. Salvador, gol 1399, na posição 1 para pushback e acionamento. Autorizado, 01, chame táxi, gol 1399. Autorizado, chamar para o táxi, voo no 399. Lima, mantém pista 10. A linha mantém no 0, gol no 856. O Fiosca, prossiga. De 4 da Tama, solo aos 45, livre à direita, 121, decimal 9. Direito 219, 3894. Mário. Alô, Salvador Azul 4234, informação Uniform. Recife 370. Confirme que chamou foi o Azul? Afirma. Copiado Azul, aguarde cópia para Recife, já temos autorizado o seu voo 370. Ciente, saída, por favor. Pulca, transição Aracaju. Grato, obrigado, Azul 4234, aguarde. Salvador, tá 3894. Na Alfa, na sua escuta. Livre ao 3894, prossegue táxi Alfa Quilo, chame na saída do Pátio 3. Alfa Quilo, chama na saída do Pátio 3, são 3894. Whisky Golf Oscar informa que esse horário do plano do senhor 1830 já foi expirado, ok? Então o senhor vai ter que fazer um novo plano ou uma nova notificação junto à sala IES. Excedente de setor noroeste, confirme. A Paripe. Trip 54 no 5, boa noite. Após a rolagem do tráfego da Gol, outra da linha de manter a pista 10. Após o início do Gol, a linha mantendo no 0, 4 no 5. Azul 4234, autorizado Recife 370, via Upper Whisky 58. Decola 1-0, curva esquerda, Pulca, transição Aracaju, saída. O controle opera em 1198 e o transponder 5043, Cotege. Autorizado nível 370 para Recife, Pulca, transição Aracaju, decolando a pista 1-0 com curva esquerda, controle 1998, aciona 5043. Correto, Azul 4234, quando pronto, chame pushback acionamento no 08. Quando pronto, reporta pushback acionamento Azul 4234, no 08. November Alpha, boa noite, prossegue para a final da 7, reporte terceira milha. Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado, boa noite. Boa. O 5 tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Iniciando, C4 ao 5. O 856, submantém nível de voo 390, vigilância. O 856 para o 390. Rodolfo, 1399 para o ataque, está com POB de 1612. Não, correção, 1162. Com 4 horas e 10 minutos, alterna Galeão. Fax é autorizado via Índia e Alfa no ponto, espera só na torre em 1186, meia quando pronto. 1399. Índia Alfa no ponto, espera 1186. O gol no 399. 198, obrigado, senhora. 354-15 após decolagem na Dael. 5415, vigilância, atenção 60. Cliente, passadas as primeiras 2 mil pés, podemos voar direto da Dael, senhor? Autorizado, Dael. Gol no 602, atingindo 050. No meio no 2 livre, até 2000, reporte localizador. 2000 pés, ajuste 10111, reportará estabilizado no curso localizador, o gol 1602. Afirmativo. Zero, sem problema. Ok, aguarde um minuto só para copiar. Solo Salvador, aqui é o gol Vitor Bravo Zulu, posição número 3. Sente, Vitor Bravo Zulu, sente. Vou coordenar com a torre. O problema é que nós só temos o parte 3 como saída das aeronaves que chegam. Vou verificar como é que está o sequenciamento para pouso e após iremos autorizar, ok? Esse é o motivo da sua espera. Afirmativo, senhora, né? Sua escuta. Bravo Zulu autorizado, início de reboque, me chame para entrar no pátio 3, ok? Ou seja, na saída do pátio 1. Afirmativo, senhora, iniciando chamar na saída do pátio 1. 002, Salvador Galeão 380, copia? Precisa. Autorizado Galeão 380, a rota será via Upper Whiskey 50 da Eoleda e Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 e Toquim. Decolando da 10, curvará à direita na saída da Eoleda Bidev. O controle opera em 1198 e o transponder 5036, cotejo. 380, Upper Whiskey 50. Batel, Rota 90, 87, Porto Seguro, Upper Zulu Group, 198 e o transponder 5036, opção 82. Correto. Quando pronto, chame para o pushback acionamento no 10. Camarão, opção 82. Gente, tá livre. Torre 1186. Alfa Vitor Juliette, prossegue para a final da ANA 7, reporte terceira milha. Gente, informa que está previsto espera, ok? Na terceira milha. Torre no 186. 186, gol no 602, boa noite. Já começou a marcha para o controle, acha que o Juliette já transferiu para a torre. 118, positivo, passando a torre agora. Gol no 856, chame Recife. Frequência 128. Corrigindo, frequência 12685, alterando 13365. 602, Tente. 360. Tente, gol no 856, chamada Recife, 12685, alterna 13365. No 856. Afirmativo. Gol no 399, vigilância, sobe ao 360. Ok, sobe 360 na Dial, 399. Controle Salvador, 35415, solicita. 5415, prossiga. Aproa de Léo, assim que possível, senhor. Autorizado para o Adilhaus. 5415, obrigado. Cruza, vai ficar 5000 para 4000, gol no 273. Gol no 273, desse mantenha 2000 pés. Ajuste o altímetro 10, 11. 2011, gol no 273. Alfabeto Juliette, estação 360 com curva pela esquerda, aguardando para interceptar o sinal da nossa 7, devido à aeronave para pouso na 10. Sem problema, treino azul pela esquerda, aguardando interceptação no sinal da 1, 7, o Alfabeto Juliette. Alfa. Tax Web 6720. Gol no 602, tem livre pouso a 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 602. Ciente triplo Papá Romeu Lima. Mantenha-se em condições visuais, torre 1986. 186, grato, senhor, uma boa tarde. Boa. K37, passou Coral. Mantém uma centena, serviço radar terminado, chame Léus 1201. É o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima para a Porta Farol de Itapuã, muito boa tarde. Vai aportar no farol de Itapuã, Romeu Lima. Prossegue para pouso na 17? Afirmativo, senhora. Hangar na Bata. Sente, reporta no farol de Itapuã, Romeu Lima. Vai reportar o Lima. Alfa Vita Juliette, prossegue para o final da 97, aguardando autorização para pouso. Prosseguindo no final da 97, aguardando autorização para pouso. Alfa Vita Juliette. Localizador, gol no 273. O 273, torre no 186. Uno 186, gol no 273. De 1110 graus com 12 nós. Oi, Salvador, gol no 273. Gol no 273, continua a aproximação, reporta marcador externo. Reportará, no 273. No 602, no solo 58, livre à direita, 121 decimal 9. Escoteje. 360, autorizado no Brasil, campeão do mundo, volta 10, com a direita, gole o fito 198-502-34. Correto, no 567, confirmando, é o 04, não é isso, portão? 04. Fundo pronto, sobre pushback, acionamento. Camarada. Fala, boa noite, fala, 602, livrando. Livrou no 602, o táxi será via Alfa Kilo, Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3, o 602. Alfa Kilo, Pátio 3, 602. Vitor Bravo Zulu, já no término do reboque. Afirmativo, senhora. Fim de reboque e agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Valeu, não vou nem aplicar freio aqui. Vou desligar o avião logo, viu? E aí, Danilo? Opa. Ouro 273, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Vento livre pouso, gol no 273. Oi, opa, Papa Romeo Lima, tá no vertical do farol, tá bom. Papa Romeo Lima tá visual com tráfego na final da 10 com Boeing. Afirmativo, cara. Tem condições de passar a retaguarda do mesmo sem interferir com o pouso? Afirmativo. Por gentileza, prossegue a retaguarda do mesmo, prosseguindo para o cabeceiro na 7. Prossegue na retaguarda, o Papa Romeo Lima. O Alfa Vitor Juliette no solo agora aos 5-9, autorizado Black Track Pat 4, estacionar ali, frequência, bom descanso, Julie. Juliette Alfa, dando pronto, 118.000, muito obrigado, onda mesmo. Whisky Golf Oscar confirmando o horário agora da nova notificação. Ok, sim. Se ainda não entrou no sistema, irei entrar em contato com a IES, porque demora um pouco para entrar e se eu verificar se foi feito realmente, eu vou fazer manualmente. Um minuto só. Afirmativo, está autorizado o voo direto na Bata, o vento é de 100 graus com 11 nós no meu Lima. Então informa a aeronave taxiando ali, prosseguindo para o Pat 4. Tá visual, Canejo, muito agradecido, pouso na Bata, Romeo Lima. Reporta solo controlado, por gentileza. 1273 da Gol, no solo ao 01, livra direita 12 no decimal 9. Direito 219, Gol 273. Torre 6720 da Jet, ponte espera da 10 pronta. Autorizado a alinhar e manter para o status 10, web 6720. E manter para o status 10, 6720. Sente, Julie. 273. Golo 273, boa tarde. Ingresso agora via Alfa Kilo Pátio 3. Reporte na saída do Pátio 3, ok? Alfa Kilo Pátio 3, reportará na saída do 273. O 6720 tem livre decolagem da 10. O vento é de 100 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, o 6720, é o 7? Afirmativo. O senhor, a intenção do senhor é sobrevoar em que localidade? Muito agradecido, bom domingo. Valeu. Copiado, Whisky Golf Oscar, autorizado. Voo local a 1.000 pés, decolando da 17, curva à direita, corredor a seca, caça-pregos. O controle Salvador opera em 1.998 e o transponder será 0.195. Whisky Golf Oscar, Cotejo.